autorizado a interceptar o localizador, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, 57 é o erro agora. Gol 2008, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. 2 mil, informarei 2008. 5240 estabilizado, localizador. Trip 5240, completa final 2118, decimal 95. 18,95, grato, bom trabalho, senhor. Boa tarde, Papa Tempo Kilo, Romeu Oscar, corredor Axel, nome o Pace, informe no farol da barra. Papa, meu Eco Alfa Oscar, interceptação para 1970, nós, é o número 3 na aproximação. 240, estabilizado, ILS. Trip 5240, ajusta 190, 193, aguarde vista livre. Sente, aguarda tudo. 4805, Genésio Manoel, está decolado, sendo autorizado. Agilizado. M1141, solo 53, linha direita, 121, início na hora. Direita 29, M1141. Boa tarde, mantenha o ponto de espera. São 3805, vento uma centena de graus, uma dezena de nós, decolagem autorizada 1 a 0. Gente, iniciando 3005. GM141, boa tarde, prossiga ataque de Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 141. Acionado 109 a bordo, 3 horas e 36 de autonomia, autonomia Ribeirão para o táxi. Somente confirmando 3 horas e 35 de autonomia? 3 horas e 35, como é que é? Isso é 323, autorizado táxi, via pátio índio até o ponto de espera da pista 10. Quando lá chame torre em 1-1-2, decimal 9-5, que legal no 0 no 3. Relativo, livre táxi, pátio índio, ponto de espera 18-9-5, 3. Cado, 1-1-8-9-5, bom trabalho. ELS com a vista, 2008. Gol 2008, completa aproximação, torre 1895, tem oposto. 295. Romeu, papá. Papá Romeu, papá, triplo Romeu, papá, mantém sua plana rotatória, aguarde autorização para ingressar na final da 7. Guarda a organização para ingressar no final da 107, vamos ver o meu papá. 05, pode chamar o controle? Sim, tio, então 3805, decolado 25 mil, controle 90, 08, boa tarde. Boa. Tron. Dadael, autorizaria voarmos, está presente? Por exemplo, Leda, tá 3805, contato radar decolagem, suba para o nível 380. Leda, tá presente, 380, 3805, grato. 089. Papá, 30, Romeu, gol, estou aí. Boa tarde, gol 2008, é meia milha do externo, baixo travar. Gol 2008, continue a aproximação, ajusta 1-0-1-3, aguarde informação de pista livre. 1-0-1-3, aguarde. Triple Romeu, papá, torre. Prossiga, torre. Sessão de peso 1-0, confirme. Se possível, no presente, 1-0. Mantenha a sinal para o rotatório, aguarde autorização para ingressar na final da 1-7 e posteriormente ir à base para 1-0. Tem 1-7, Romeu 0, o voo da rotatória, 17 para girar base para 10, Romeu, Romeu Papá. Trip 5240, solo 57, Oliveira, Romeu 19. 19, 5240. Salvador, frequência 118.95. 295, obrigado, boa tarde. Alfa, Kill, Pátio 3, 3240, tem sinalizador. Fica 3223, eu sei que o táxi até o ponto de espera da pistola 0, via Pátio Índia. Relaxa-me, torrinho 98.95, por favor. Capão Romeu, Eco, Alfa, Oscar, mantenha-se na porra do rotatório, vai de tribulação final 197. Gente, toda a rotatória vai dando, é Eco, Alfa, Oscar. Mil pés, o Eco, Alfa, Oscar. Mantenha-se 1500, o Eco, Alfa, Oscar, aguarde. Gente, mantenha 1500. Triplo o meu papá e esse é o mil pés aguarde aí, gira a base da 0. Deixando para mil pés aguardando, girando base da 0, Romeu, meu papá. 2008, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 109. Eu e pouso 200, hein? Salvador, TAN-3-2-8-3, ponto de espera da 1-0, pronto. TAN-3-2-8-3, mantém o ponto de espera. Mantém. 0-DAEL-4-0-8-9. Trip, Romeu, papai, com a direita, perna do vento, 1-0, aguardando para girar a base. Uva na direita, perna do vento, vai a reportagem para girar a base, o Romeu, Romeu, papá. Romeu, Oscar, estima pouso 1730. Gente, frequência livre para coordenação. Quilo Romeu, Oscar. Triplo Romeu, papá, cruzado base pela esquerda, reporta final. Vai reportar na final, Romeu, Romeu, papá. Eco, Alfa, Oscar, intenção de pouso 17. Afirmo. Cruzado final 17, reporta 3 milhas, bora. Gente, reportarão final de 5, agora reporta 3 milhas, fora, o Eco, fora. 008, boa tarde. 1-2-0-0-8, boa tarde. Prossiga táxi Alfa, Juliette, posição 1-1. Cadeta ao follow no através 08. Alfa, Juliette, o 1-1 chama no através do 8, gol 2-0-0-8. Juliette, Romeu, na escuta. 3805, chama agora Recife, 13325 e alterna 1251. 13325251, uma boa tarde, na 3805. Boa. Paredo 2230, chama agora Recife, 1288 e alterna 1260. 1288, 1260, 2230, boa tarde. Oxe. Pouso autorizado 17, o Eco, Alfa, Oscar, baixou o gravou. São 3283, a linha e mantém, pistão 0. 3283, a linha mantém 0. Qual foi o que eu vou ter combate? largada é BTA. Sim. Valeu, papá, solo 02, vocês confiam o pátio? Masculino, não dá autorizado a aviação geral, pátio 4, pátio 5 disponível, confirme. Frente, pode virar a direita na Delta, solo 1209. Pela Delta? Sou eu, mais direto ao meu. Mais direto ao meu? Solicita da presente, cruzamento direto pro norte para pouso no Serra Índia, com ingresso, quando autorizado. Autorizado, repórter Libra Eixo, o Mike de Leite. Autorizado, repórter Libra Eixo, meu. Chá 3223, decolagem autorizada no zero, vento 110 com nós. Livre decolagem no zero, Chá 3223. Alfa Oscar Solo, ao 03, Oscar Solo fica esse livro. Prossiga ataque via Alfa, reporte antes da ataque foi Juliette, o Papá Romeu, Romeu Papá. Assim, prossiga ataque via Alfa, reporte antes da ataque foi Juliette. Ares, desça para o nível 060. 060, eu autorizo a voz direto Duna. Pode ultrapassar no tráfego que está à sua esquerda, posição de 2 horas, posição de 10 horas. Gente, o 964, não se escuta quanto possibilidade de Duna. Autorizado, voo local, 500 pés, decola do pátio com a esquerda já lá. Com esse aragão, ajusta o. Posição. Transponde 1722, controle 1018. Mike Select, o meu livro hoje, dono zero. Gente. Mike Select, o meu já livrou o seu eixo, dono zero, segue pro norte. Gente, Mike Select, o meu agora é transferência. Então 3283, decola 205, controle 208. 208, 3283. Salvador, o seu 3283. 3283, contato na decolagem, saída árvore, subo para o nível 380. Árvore 380, 3283, pode voar direto Alefa? Autorizado Alefa. Obrigado, senhor, direto Alefa. Voo no 964, autorizado Duna, descida agora para 2000, ajuste padrão. E Juliette, o controle 120-8. 1208, quem tá aí? Vitor? Bom. 6 aí. Pronto. Presidente, Excel, não há tráfego conhecido para informar. Descida visual, ajuste na 03, temo voo, tráfego para a frequência de coordenação. Voo no 964, controle. 964, escuta. Autorizado Duna, deita para 2000 com ajuste no 03. 2000, Duna 2013, 964. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1164, tem informação para você. Boa tarde, Gol 1164, identifique, deita para 3000, a Pro de Itap para a chegada Mari. Pro de Itap para 3000, Gol 1164, libera a velocidade? Só número 2 na aproximação, temos o tráfego da companhia 10 mil à sua frente. Quem é que o nome é a Guardião 09, confirme intenções de pouso ou sobrevoo já lá? Suficiente. Vento 120 graus, 109, Guardião 09. Papá, triplo Romeu Papá, ingressa na taxiway à frente, após primeira à direita via Mike, após primeira à esquerda, Quebec. Na Quebec, chame a torre em 118.95 para o cruzamento da pista. Alô, Guardião. Guardião 09. Está presente autorizado o cruzamento do campo. A porta ligando a gestão da 028. Autorizado o cruzamento do campo, reportará 28. Controle Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, prossiga. Seguindo para o norte, para pouso no Serra Índia Eco Índia, reporta quanto visual, mantendo 507. 7, Mike, Juliette Romeu, não há tráfego conhecido para informar. Romeu. Azul 4089, Salvador. Trip 5486, pronto cópia? Afirmo. Trip 5486, autorizado Lençóis, nível 200. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo, VATAP, após direto. Aciona 5577, frequência do controle 120, décima 8. Afirmo. 5577? Afirmo, 5577, trip 5486. 486 copiou que está autorizado para Lençóis com formato do plano nível 200, né? Decolagem da 10, primeira curva à esquerda após a subida Momo, transição VATAP após direto, transponder aciona 5577 e o controle de Salvador 120, decimal 8, TP 5486. TP 5486, cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Repara o pushback. Frequência livre, boa tarde. Tomo, Serra Índia, Eco Índia. Segue para pouso, Mike Juliette Romeu. Frequência livre, Mike Juliette Romeu, tempo, pouso. Livre, Romeu, grato. Tango Juliette Quebec Kilo, prossiga. Juliette Quebec Kilo, acione código normal 0154, informe pessoas a bordo. Precessão para 135, Juliette Quebec Kilo, informe para o lançamento. Ah, corrigindo, 035. Cometa 19, acione a identificação, chegada a MAN, desça para 4.000 pés com ajuste no 013. Chama zero Recife, frequência 128.8 e alterna 126.0. 3283, 1964, está autorizado a final do procedimento. Autorizado a final, 964. O gol 1164, número 2, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. Para 2000, informa na gol 1164. Autorizado, etapa, Vitor Kilo Delta. Guardião da aeronave. Guardião da aeronave. Essa fase de Lauro de Freitas, você atende até Interlagos, permanece nessa frequência ou chama o controle? Eu segui até onde? Interlagos. Quantas milhas eu faço? Não, somente até o limite do porto Interlagos, depois vai retornar para Salvador. Sim, a gente pode manter a nossa frequência. Informe indicada. Está reduzindo, gol 1164 para a velocidade de aproximação. Voador é o gol 964. Gol 964, boa tarde. Final da 10, cheque 3. Baixou e travou, se escuta. Seguinte, gol 964, tem livre pouso, pistão 10, vento 110 graus, 10 nós. Seguinte, livre pouso, gol 964. O 1885 está autorizado a final do procedimento, número 3, desça para 2000 com ajuste 1093, informe no localizador. Para 2000 1013, reportagem do localizador 1885. Gol 1885, detectando desvio? Retornando na frente pelo 1885. Certo. Salvador, muito boa tarde, abrir 5626, sem deformação tango. Certo. Mantém a escuta, o trip 5626. Gol 1164, reduza para aproximação, chame a torre Salvador, 11895. 195, reduzindo, gol 1164. Trip 5626, contato radar passando o Conde, vou na proa de Bonf, chame no ponto ideal de descida. Chama lá no ideal de descida, voa de Bonf, 5626. O direto também aqui, o que eu fiz o primeiro lançamento, né, acessar agora para o TSI. Libra sessão 105, Juliette Bequilo. Certo. 964, solo 18, agilize liberação à direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, bora 964, liberação. Uno 164, vento 100 graus, 10 nós, cheque o trem, livre pouso na 10. Tá livre o pouso na pista 10, igual 164 e baixada travada. Torre Guardião 01, 09. Confirmando, é o Guardião 09? Afirma, 09, está abandonando o setor de Interlagos, pretende efetuar o cruzamento do campo no ponto médio para a Ilha de Taparica. Ciente, mantém a aproximação, ajuste no 03, reporte no través norte da Torre Salvador, Guardião 09. Voltaram também o norte da Torre para o cruzamento do Guardião 09. Batista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva. Apesu 10, bridge, apesu 16, após conforme roda do plano de voo. Aciona 5020, frequência do controle em 120, decimal 8. Obrigado, Guarulhos, 3.0, decolando a 10, primeira curva de direita, na saída da El, Leda, Motiva, após apesu 10, bridge, apesu 16, após conforme roda do plano de voo. 5020, controle após 1208, aqui na M3. M3, 15, atendimento correto, reporta pronto, pushback. Cometa 119 está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste padrão 103, forme no localizador. Cometa 119 autorizado de descida para 2.000 pés, informar no localizador. Para o táxi. Solo, voo, no 1.000. Eu 1964, descida a taxa de Alfa, Juliette, portão 10. 60 ao solo, minuto através do 08. Alfa, Juliette, portão 10. O 1964, transmissão muito baixa, não foi possível compreender seu cotejamento. Alfa, Juliette, portão 10, fica atento ao solo, minuto através do 08. Positivo. Alfa, Juliette, para o bem, sentido através do 08. Confirmo Vitor Kilo Delta, estação de detoração para sequenciamento, número 2 na aproximação, curva esquerda, proa 010, limite ao localizador. Esquerda, proa 10, o limite ao localizador, Victor Kilo Delta. Estabilizado, gol 1885. Gol 1885, completa aproximação, torre 118, decimal 95. 18 mais 5, 1885. Torre, boa tarde, gol 1885, externo, embaixo, travado, avistando. 1885, forma tráfego à esquerda, mantendo o setor norte da torre, um helicóptero 510, sem interferir no eixo de aproximação, em livre pouso, vento 120 graus, 099, confirme três pouso. Embaixo, travado, gol 1885. Sente. Victor Kilo Delta no ponto de descida. O Kilo Delta desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 3. 3.000, Victor Kilo Delta. Salvador, o trip 5486 com 43 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador, está pronto para o táxi. Sim, 4:30, pesquisa táxi até a ponte espera da pistão na 0, via Pátio Índia. Quando lá te meteu em 1-1-8-9-5, que é legal, na 0, na 3. Para o Pátio 3, cruza o Pátio 1, na Índia, chama 118-95, ponte espera da 1-0, prefiro 5-4-8-6. Uma boa tarde. Boa tarde, bom voo, 3-5-4-8-6. Vento 120 graus, 099. Graças. Salvador, boa tarde, trip 5486, aproximando-se da ponte espera da 1-0, está pronto para a decolagem. Trip 5486, a linha mantém 1-0. Linha mantém 1-0, 5486. Trip 5626, desça para 4.000 pés, o ajuste 1-0-3, vou e pelou da presente. 4.013, pelou na presente. Cometa 1-1-9, está ligado no localizador. Cometa 1-1-9, passando duna, completa aproximação, chame a torre, frequência 1-1-8-95. Cometa 1-1-9, completa aproximação, passando duna, chame a torre, 1-1-8-95. Alfa Juliette para o portão 04885. Para aproximação, Victor Kilo Delta, aguarde transferência de comunicações. Tá reduzindo, Victor Kilo Delta. Boa tarde, Guardião 09. Guardião 09 para Itaparica, mantenha o litoral em visual. Informe no farol da Barra. Informe lá isso no farol de, da Barra. Poderia ir a mil pés? Autorizado, 1 a mil pés, Guardião 09. Eu fiz até o farol da Barra e da Parigo Guardião. Doutor Salvador, Cometa 1-0-9, ciente da TAM. Atalho Cometa 1-0-9, aciona identificação, chegada a MAN, desça para o nível 050. Cometa 1-0-9, descendo 050, preço a MAN. 9, BIP checado, continua a pressão salvar, 3 ações de pouso. Trip 5486, decolar os 27, controle número 20.8, boa viagem. 20.8, bom trabalho, 5486. É 1-4-2, pronto, 4? 4-4, 6-1-4-2. Tomei a vontade, contato o radar, vou para o nível 200, saída Momo, sem restrições. Liga Momo sem restrições, 5486. O Caju, Upero Whisky 58. Aciona 5027, frequência do controle 1-2-0-8. Qual que é o transporte, por favor? Em Salvador, 118-95, tamo pouso. 18-95, obrigado, bom dia. 27, Juné 6142. 6142, autorizado Recife, nível 390. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, Ramo, Aracaju, Aeroavião, Turismo 58, controle 1-2-0-8, nacional de 5027, 6142. Xené 6142, cotejamento correto, reporta a próxima pushback. Será 6142. Salvador confirma a atualização do pouso, cometa 119. Cometa 19, pouso autorizado, pista 10, vento 120 com 10. Cometa 19, pouso autorizado, pista 10. Guardião 09, informa que estamos fazendo um lançamento de paraquedas na Ilha de Veracruz. Guardião 09, copiou. Trip 5486, controle. Escuta. Como o tráfego da companhia à sua direita, posição de 3 horas, 13 milhas, com deslocamento sudoeste, cruzando 80 e descida para 4 mil pés. 5486. Trip 5626, como tráfego, posição de 9 horas, 12 milhas, com deslocamento noroeste, cruzando nível 060 em acessão para 200. 5626. Descida, Juliette Quebec Kilo, informa cruzando 2500 pés. Nota 19, solo aos 32, deck freio autorizado livre na direita, na hotel, estacionar a frequência livre. Estação final da 17, com trem baixo checado, Victor, Kilo Delta. Victor, Kilo Delta, pouso autorizado na 7, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado, pouso na 7, Victor, Kilo Delta. Guardião 09, informa que teve lançamento de paraquedista no aeródromo de Veracruz, correndo na frequência de 123.45, tempo voo. Frequência livre, Juliette Quebec Kilo, tempo pouso. Controle o trip 5486, pode voar Lençóis da presente? Aguarde coordenações, o 5486, vou em VATAP inicialmente. VATAP. Trip 5626 está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. Autorizado, final do procedimento, 2000, para morar no lote, 626. Kilo Delta, só os 33, Alivran, estacionar frequência livre. Boa. Salvador, aqui na P326, vamos estar andando, descendo aos 150. Na 63-2000, boa tarde, acionei a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, identificado, boa tarde, na 63-2000. Solo Salvador, Oceaneiro 62-6315, para o Cuxibé de acionamento, posição é 3. Oceaneiro 6315, coordenando com a equipe Solo, reporta ataque. Livre, coordenando com o Solo, reporta ataque. 62-6315. Oi, isso é para 2000, ajuste 1093, informe no localizador. Aumenta 109, descendo para 2034, e ele acerta o E. Localizador, 626. 182 em Salvador, 118.95, tem bom 118.95, grato, uma boa tarde. Olha, azul 41116, chame de identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. 13, a porta baixou atrasada. Faltará. Chame 63-2000, autorizado ITAP. Autorizado ITAP, 63-2000. G05, acione verificação, está autorizado chegada Mari, desça para o nível 070. Sete. Taxo, Janeiro 6315, total de 148-525, alternando o galeão. 315, prossiga táxi via Índia até o ponto de espera da pista 1-0. Quando lá chame torre em 1-1-8, decimal 9-5, quem negou 1-0-3. Positivo, livre táxi, até o ponto de espera 1-2-5-6-3-1-3. Alô, Salvador, Xenemia 142, Xenemia 5. Trip 5486, chama agora o centro Recife, frequência 1288 e alternado 1260. Gente, autorizado em coordenação com a equipe Solo, reporta ataque, seu Xenemia 142. Autorizado, reporta ataque, o Xenemia 142. Zero. 1288-1260, uma boa tarde, trip 5486. Cometa 1909, controle. Cometa 1909, na escuta. Bom, que desde o ingresso na terminal, eu estou recebendo seu transponder intermitente, modo Charlie. Certo. Completa agora a final do procedimento e chame a torre Salvador, frequência 118.95, cometa 1909. Cometa 1909, 118.95. Salvador, Cometa 1109, estabilizado na LS. Cometa 1109, ajusta 10113, continua a aproximação e a porta baixada travada. Cometa 1109. Zero final do ILS, desça para 2000, ajuste padrão, informe no localizador. 2000 autorizado, procedimento ILS, pista 10, ajuste na 6320, informe estabilizado. já 05, está reautorizado, descida para o nível 050. No 4116, reautorizado, descida para 3000 pés com ajuste na 013. 3.103, no 4116. Xenia 6315, autorizado Lima, mantém pistão na 0. A linha eu mantei pistão na 0, me entrega. 5 reautorizado, Lima, cola na 0, vento 120 graus, 09 nós. Puxa, né, 2015? Ah, negativo, seu preço aqui. Cruzado, linha decolando, 0. Vieto 120 graus, 09 nós. Ativa a linha decola, minha preço. 5516, salas 40, sala agora 1219. 1219, 5626. Solo Salvador, boa tarde, ATP 5626. Errou na sua escuta. Trip 5626, prossiga ataques Alfa Kilo para o Pátio 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, fica atento, 5626. No 09, marca 2 trai, no trem baixado e travado. Comenta 109, vem pro checar, não. Continua o pessoal falando pro seu livro. Comentando no 09. Poderia confirmar se está de modo Charlie do Cometa 09? Recebo o Cometa 109. Sente grato. Autorizado, pistão 90. Cometa 109. Já está após o pulo, caso ultrapasse a interseção até o outro lado do backtrack, tá ligado? Comentando a 09. Xenia 315, decolando os 43, controle 1208. 208, obrigado, bom trabalho. Sim, e a Índia? A Índia, até o ponto que está tomando 0, Xenia 143. A 6315, contato radar na decolagem, estou para o nível 360, está autorizado o Leda. 360, autorizado o Leda, 6315. Azul 41, no mês, está autorizado a final do ILS, desça para 2000 pés, informe do localizador. 2000, livre ILS, chama lá, estabilizado, 41 no mês. Carajá 05, está autorizado direto posição ITAP, Carajá 05. Direto ITAP, Carajá 05. Oceania 6326, completa a final do procedimento, torre 118.95, tambor posto. Estabilizado no localizador da pista 10, Oceania 6326. Solo Salvador, boa tarde, gol 1967. 1967, permissão em curso Tango. Preparada El, Leda Motiva, aguardando cópia. Guardando 9.67. Tá 10. 7, chame Tom em Salvador, 118.95. 102.95.63.26. Também frequência 1-09, Solos 44, André Esquerdo, estacionando frequência livre. Meia, fui LS, pista 10. Será linha 326, tinha aproximação da 373, ajusta 1-0-3. Sabendo a pista livre, 326. Boa tarde, informação em curso Tango, aguarde cópia, número 2. Qual que é a saída? Da El? Da El Coral, o 2009. Da El Coral, obrigado. Sou 1967, proscópia? Pronto, 1967. Sou 1967, autorizado Galeão, nível 360. Decolo da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, autorizou 1-0, esmaga, passo conforme rota do plano. Aciona 5047, frequência do controle em 120.8. 360, Galeão, autorizou 10, esmaga, saiu Leda, Motiva, 5047, transponder, 208, controle. Gol 1967, cotejamento correto, reporta pronto, pushback. Bota não. É 6142? Boa tarde. Será 6142, mantém ponto zero. Espera. 315, possibilidade de voar Motiva da presença? Quase de coordenação, achando a minha 315. É, a 315 agora. O 2009, pronto, copy? Pronto. O 2009, autorizado Ilhéus, nível 240. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da El Coral, Golf 677, após conforme rota. Aciona 5044, frequência do controle 1-20.8. 240 Ilhéus, da El Coral, primeira curva à direita, decolada 10. Após Golf 677, 5044, transponde 20.8. Gol 2009, cotejamento correto, repórter pronto, pushback. Vai para 2009. Mas o som que vai nem manter, não, não, cara, eu acho que nem é 1-2. Na 63, 26, solo, aos 48, ele vai à direita, 1219, boa tarde. Direita, 219, ele vai a 6126. Estabilizar, Azul 4116. Azul 4116, completa final, torre 118.95, tambor posto. 05, boa tarde, obrigado. Carajá 05, só livre a final do ILS, desça para 2.000 pés, o ajuste 9093, informe no localizador. Livre ILS, desce para 2.000, informaremos no localizador, Carajá 05. Chamei 6315, chama agora Recife, frequência 13325 e alterna 12251. Salvador, boa tarde, azul 4116, passando o externo, trem baixado e travado. 4116, ajusta 1013, vento 110 graus, com 8 nós, pouso autorizado na zero. Pouso no zero, 4116. Xené 6142, decolar 249, controle 190 no seu 8. Controle, mentira, Xené 6142. 190 no seu 8, Gavão. 308, obrigado, bom trabalho. 9, 1, 1. Salve, Salvador, Xené 6326, Arizão. Xené 6326, ingresso a Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 6326. Gol 2009, cordeiro com só o Solo,